Depois o bosque se fez barco e ramo a ramo foi remo e quilha. Era um povo a perder-se por seu amo, que perdia seu povo de ilha em ilha. Cada terra onde chegavas eras tu que morrias na morte que deixavas. Terra a terra perdeste a pátria por achar, e guerra a guerra por tuas armas te perdeste. Morrias nas batalhas, enredado nas armas que tecias, malhas onde sem glória te perdias. Depois o bosque se fez barco e ramo a ramo foi remo e quilha. Era um povo a perder-se por seu amo, que perdia seu povo de ilha em ilha. Eras tu cantavas dentro das palavras, tecendo desarmado o canto e as armas.